que eu vivo do lado do diabo, mas crendo em Jesus Cristo. Sem dedo no gatilho, ainda sonhando com a paz. Inferno na terra, regido por Satanás. Tento correr atrás, mas sem paz sou suspeito. Favela é favela, sem curso de direito, mas aí bato no peito, reconheço seu olhar. Me diz quem é você, pra me discriminar. Se põe no meu lugar, não dá, é impossível. Me joga no purgatório e vive no paraíso. Depois não quer que eu rimo a realidade, se não conhece a miséria e nunca esteve atrás das grades. Tenta sorte, boy, tenta sorte. Tenta sorte, mano, tenta sorte. Tenta sorte, Aidrão, tenta sorte. Tenta sorte, Loki, tenta sorte. Mundo girando, o governo tá tirando. Os jornais estão mostrando, o juiz acobertando. Pobre tá reclamando, mas não tá se ligando. Que só fica falando, não tá adiantando. Alguns tão se jogando, pra não ficar panguando. No beco traficando, um troco levantando. Os bota tão chegando, sua parte vão cobrando. Pra não trancar os manos, ao menos por enquanto. Aqui ninguém é santo, não caia nesse encanto. Hoje tão te explorando, depois te derrubando. Eu vou me esquivando desse vale de prantos. Pra não ficar de canto, minha sorte vou tentando. Tenta sorte, boy, tenta sorte. Tenta sorte, mano, tenta sorte. Tenta sorte, Aidrão, tenta sorte. Tenta sorte, Loki, tenta sorte. As ruas da minha queda eu já conheço de cor. Conheço a malandragem na rua desde menor. Você prefere a vida bandida ou prefere a vida sofrida? Fala pra mim, vagabundo, qual dos dois mais te instiga? Tomando vinho com os mano, eu já pensei no malote. Que coincidência, chamaram logo pra eu tentar a sorte. Tento livrar minha mente daqui, mas não consigo. E a visão que eu tenho na frente é só cinismo. Mesmo com a dificuldade, eu tô firmão no mundão. Atropelando os problemas, seguindo na contramão. Sou perigo pra sociedade sem descarregar o pente. Mostrando que o maloqueiro aqui também veste. Tenta sorte, boy, tenta sorte. Tenta sorte, mano, tenta sorte. Tenta sorte, Aidrão, tenta sorte. Tenta sorte, Loki, tenta sorte. Ao acordar, o meu plano já tem que tá bolado. Pra me esquivar e não ser mais uma banca de otário. Mas se eu vacilar, vão arrancar minha pele e puxar meu tapete. Por isso eu sigo em frente, buscando o topo, rangendo os dentes. Aquele que tentar atrasar o lado do louco vai se dar mal. Minha mente girando somente em torno do capital. Tua caranga do ano me faz querer ter uma melhor. O brilho do teu olhar me mostra que tu quer me ver na pior. Tentando a sorte, arriscando no jogo sem se abater. Bulldog fantasma nascido, programado pra vencer. Hell, trio H2, louco e cuco do VDA. Tenta sorte, parceiro, porque a muralha é difícil de derrubar. Tenta sorte, boy, tenta sorte. Tenta sorte, mano, tenta sorte. Tenta sorte, Aidrão, tenta sorte. Tenta sorte, Loki, tenta sorte. Ha ha ha!